Para não esquecer a Romarias, é festa já no sábado 28 de setembro, na sala de Montição em São João Leblanc, com o grupo Capa Negra e o artista Fernando Correia Marques, que vem apresentar pela primeira vez o seu novo trabalho. A entrada é gratuita com menos de 12 anos, numerosos prémios a ganhar e outras surpresas. Uma organização de Fun Melody Production. O primeiro baile depois das férias é na sala de Montição em São João Leblanc, com o grupo Capa Negra e o artista Fernando Correia Marques. Sábado, 28 de setembro, a sua presença é bem-vinda. Se tu procuras um par, não podes ficar a olhar, porque as mulheres não são tantas. Tenha coragem e vai, agarra quem gostas mais, mas não a deixes fugir. Aí ficas a noite inteira abraçadinho a ela, a dançar e a sorrir. Agarra, agarra que é bom, e vai tirar do batom, leva para dançar contigo. E no calor da paixão, entrega-lhe o coração. Arc-en-ciel. C'est de la chanson française. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Quem está feliz, Portugal é festa, contagia todos num segundo. Yeah, yeah, yeah. Portugal é festa, não há melhor festa do mundo. Não há Portugal em festa. Muita vida e dela sou aprendiz. Tenho paixões e imperfeições. Vivo de sonhos que escrevo em minhas canções. Sou aquele homem que vejo no espelho, caminha descalço sem ter razão, que sonha bem alto com apenas estrelas e outro no chão. Sigo cantando, trilhando os caminhos, com cheiro de terra molhada no chão, amigo do dia e amante da noite. Este meu coração a seduzir a vida. Vem lá no fundo, a vida é ser feliz. Vivo com paixão e muito amor, com um sorriso no rosto. Sou um vencedor. Vejo no espelho, caminha descalço sem temer razão, e sonha bem alto com apenas estrelas e outro no chão. Sigo cantando, trilhando os caminhos, com cheiro de terra molhada no chão, amigo do dia e amante da noite. É este o meu coração. Vejo no espelho, caminha descalço sem temer razão, que

não quero mais esperar assim. Mariazinha, dá-me já, traz uma caneca cheia para mim. Mariazinha, dá-me já, eu não quero mais esperar assim. Mariazinha, dá-me já, traz uma caneca cheia para mim. A tua boca, se eu te der um beijo, juro que ficas louca. Por isso, muito bom dia a todos. Deixa-te levar. E lá estamos nós mais uma vez com a emissão Portugal em Festa, na companhia do Vitor. Um beijo, juro que ficas louca. Por isso, amor. E estamos juntos como todas as quarta-feira, até ao meio-dia. Pergunta-me se por ti faço tudo e eu digo. Por ela até o mundo mudo. Por isso, amor, deixa-te levar. Então, como sempre, não é? Sempre a melhor música portuguesa, música variada. Passando do pimba para a concertina, da concertina para o fado, do fado para o romantismo. Eu quero te amar. Por isso, e para o malhão, para a chula. Para ti, o meu peito. Ah, para todos os gostos. Pode parecer estranho, mas então já viram hoje de manhã, acordei muito romântico, com várias músicas românticas, não foi? Boca, se eu te der um beijo, juro que ficas louca. Por isso e depois tiveram a ocasião de ouvir Walter Lopes, depois das duas, novo título de Walter Lopes. Se eu te der um beijo nessa tua boca. Em seguida foi Daniel Fernandes e Mariazinha, dá-me já. Por isso, amor. E agora estamos a ouvir Henrique Matos, se te der um beijo. Então dá-me aí um beijo. Vamos lá então, vamos lá com os beijos. Perguntam-me se por ti faço tudo e eu digo. Por ela até o mundo mudo. Por isso, amor, deixa-te levar. Perguntam-me se eu sonho contigo e eu digo. Dela quer ser mais que amigo, por isso, amor. E teremos a nossa Dona Carolina aqui connosco. Outra vez está de volta, depois das férias. Lá voltou outra vez ao pé de nós. E vamos ter a ocasião de ouvir daqui a pouco. Vamos lá, então. Pode parecer estranho, mas digo desse jeito. Se eu te der um beijo nessa tua boca. Se eu te der um beijo, juro que ficas louca. Por isso, amor, deixa-te levar. Se eu te der um beijo nessa tua boca. Se eu te der um beijo, juro que ficas louca. Por isso, amor, eu quero te amar. Nessa tua boca. Se eu te der um beijo, juro que ficas louca. Por isso, amor, deixa-te levar. Se eu te der um beijo nessa tua boca. Se eu te der um beijo, juro que ficas louca. Por isso, amor, eu quero te amar. Se eu te der um beijo. Então para a frente com Eduardo Santana. Eu gosto dela. A minha vida vai de mal a pior. Minha mulher está tão mudada. Era meiga, um doce de mulher, mas agora anda sempre zangada. Fala alto seja onde for e anda sempre a ralhar. Às vezes até em casa chega-me a mandar calar. E eu para não a ouvir lá faço o que ela quer. É difícil de entender.

E vamos lá com o artista que estará connosco dia 28 de setembro na sala de festa de Montição, Fernando Correia Marques. Vamos lá então com o medlé dele. Sexta-feira dou comigo mesmo em frente ao espelho. Quero ser o mais charmoso, é tudo o que um homem quer. Tomo um banho de perfume da cabeça até aos pés, ou até de madrugada e eu só penso em mulher. Escolho sempre o melhor fato para uma noite de prazer. Sapatinho à maneira tem que ser, é com dizer. Direitinho à discoteca já nada me vai parar. Quero ter tudo de ti, toda a noite a bombar. Agarrar a ti e fazer o cha-cha-cha. Ai, ai, ai, ai, que vontade que me dá de me agarrar a ti e fazer o cha-cha-cha. Vem meu amor comigo e esta noite eu vou te ensinar. Chama-lhe a marrabenta, é uma dança que vais gostar. Vem para o meu lado agora, aí tu vais ver como é tão bom. E bem agarradinhos, vamos dançando a curtir o som. Mexe o teu corpinho, oh, ah, oh, ei. Que esta noite nós vamos enlouquecer. Marrabenta, oh, ei. Marrabenta, oh, ah. Um saltinho à direita e a cintura a abanar. Marrabenta, oh, ei. Marrabenta, oh, ah. Mão atrás da cabeça, vamos recomeçar. Quando te conheci, fiquei preso ao teu olhar e logo me envolvi em teus beijos ao luar. Agora o que é que eu faço, pois não te quero perder. Estou quase a enlouquecer. Eu morro de desejo para te poder beijar. Este amor que me queima só me está a alucinar. Agora o que é que faço? Noite e dia penso em ti. Contigo eu quero ser feliz. Hey, oh, hey. Estou louco para te amar. Hey, oh, hey. Não posso mais esconder. Hey, oh, hey. Estou louco para te dar. Hey, oh, hey. Uma noite de prazer. A minha gata quando vê um carapau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. A minha gata quando vê o garapau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Ai, gatinha assanhada, anda cá, anda. A minha gata é uma atrevida, só quer meu colo se tem comida. Ai, a minha gata é exigente, lambe-se toda com o meu peixe. Ai, rebola na mesa e rola no chão, adora dourada, devora salmão. Se vê uma sarda até fica sem ar, quer logo abocanhar. Esfreguei meu corpo, roça em dia, se como um rebalo ou um enguia. Fica assanhada e come demais, ai vai-se lambuzar. A minha gata quando vê um carapau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. A minha gata quando vê um carapau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau. E vamos lá com o Pimba Português, Anel Monteiro. Vamos para a festa, meu povo. Este é o Pimba mais pimba de Portugal. Esta modinha do Pimba não tem nada que saber. Não incomoda ninguém, dá saúde e faz crescer. Há quem diga que o Pimba é mais baixo que o chão. Mas eu já os vi pimbar nas noites de São João. Mas eu já os vi pimbar nas noites de São João. Mas eu já os vi pimbar nas noites de São João. É no Santo António e é no São João. Toda a gente pinda, ninguém diz que não. E nos arraiais, cá do meu país, toda

mais, mete mais. Ai, mete mais, vou querer até ao fim. Ai, mete mais, mete mais, mete mais. Ai, mete mais e não tenhas dó de mim. Ai, mete mais, mete mais, mete mais. Ai, mete mais, vou querer até ao fim. Ai, mete mais, mete mais, mete mais. Ai, mete mais e não tenhas dó de mim. Ai, mete mais, mete mais, mete mais. Ai, mete mais, vou querer até ao fim. Ai, mete mais, mete mais, mete mais. Ai, mete mais e não tenhas dó de mim. Vamos agora, antes de ir um bocado com a concertina, vamos lá com Joana d'Arc, uma atleta, Joana d'Arc, um mix. Um joelho, outra no coração, mexendo bem a cintura, para frente, para trás, em cima e no chão. Uma mão no joelho, outra no coração, mexendo bem a cintura, para frente, para trás, deixa essa diversão. Uma mão no joelho, outra no coração, mexendo bem a cintura, para frente, para trás, em cima e no chão. Uma mão no joelho, outra no coração, mexe bem a cintura, para frente, para trás, hoje é só diversão. La FM en couleur. Vamos lá tocar, vamos lá cantar. Aqui estamos nós para a malta animar. A festa está boa. E vamos mudar de estilo de música do Pimba. Vamos passar para a concertina. Vamos lá tocar com o Irmão Carroso. Vamos lá então, novo trabalho também. Vamos lá tocar então. Música nasceu nasceu dentro de mim. E para a brincadeira eu sou assim. Gosto muito das festas para poder cantar. Até o trabalho eu deixo ficar. Poder estar convosco sempre a toda hora. E a concertina sempre à minha beira. Brincamos, saltamos para vos alegrar sempre desta maneira. Vamos lá tocar, vamos lá cantar. Aqui estamos nós para a malta animar. A festa está boa, é uma alegria. Com irmãos Cardoso é boa companhia. Vamos lá tocar, vamos lá cantar. Aqui estamos nós para a malta animar. A festa está boa, é uma alegria. Com irmãos Cardoso é boa companhia. Festas são boas, é para dançar. Com irmãos Cardoso é sempre a bombar. Se tu és solteiro, escolhe uma mulher. Leva para dançar, que é o que ela quer. Encosta com jeitinho que ela vai gostar. Pois eu também quero uma para mim. Dançamos, cantamos para vos animar. Dizendo assim, vamos lá tocar, vamos lá cantar. Aqui estamos nós para a malta animar. A festa está boa, é uma alegria. Com irmãos Cardoso é boa companhia. Vamos lá tocar, vamos lá cantar. Aqui estamos nós para a malta animar. A festa está boa, é uma alegria. Com irmãos Cardoso é boa companhia. Estamos nós para a malta animar. A festa está boa, é uma alegria. Com irmãos Cardoso é boa companhia. Vamos lá tocar, vamos lá cantar. Aqui estamos nós para a malta animar. A festa está boa, é uma alegria. Com irmãos Cardoso é boa companhia. Era meia-noite cantava a poupinha, poupai, poupai, que eu sou pobrezinha. Era meia-noite cantava a poupinha, era meia-noite no ninho sozinha. Era meia-noite cantava a poupinha, poupinha. E vamos lá nos lembrar as nossas férias com a poupinha, Fabiana e André. Era meia-noite, cantava poupinha, poupai, poupai, que eu sou pobrezinha. Era meia-noite, cantava poupinha, era meia-noite, no ninho sozinha. Era meia-noite, cantava poupinha, poupai, poupai, que eu sou pobrezinha. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, lhe vou dar. Faço a minha intenção de todos cumprimentar. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, lhe vou dar. Faço a minha obrigação de a todos cumprimentar. Era meia-noite, cantava a poupinha. Era meia-noite no ninho sozinha. Era meia-noite, cantava a poupinha. Poupai, poupai, que eu sou pobrezinha. Era meia-noite, cantava a poupinha. Era meia-noite no ninho sozinha. Era meia-noite, cantava a poupinha. Poupai, poupai, que eu sou pobrezinha. Menina do lenço preto, diga-me quem lhe morreu. Se foi o pai ou a mãe.

dançar o mira, a dançar o malhão. Bato umas palminhas, bato o pé no chão. A dançar o mira, a dançar o malhão. Bato umas palminhas, bato o pé no chão. A dançar o mira, a dançar o malhão. Bato umas palminhas, bato o pé no chão. A dançar o mira, a dançar o malhão. Bato umas palminhas, bato o pé no chão. Ter a nossa Dona Carolina aqui com nós em direto. Ai, Jesus! Ai, que alegria eu tenho quando agarro aqui no meu telemóvel, ou como se chama isto, e ligo aí para a rádio dar com ele. Olha, é o seguinte, o meu nome é Dona Carolina. Toda a gente sabe que eu tenho 87 anos, mas ando muito boa aqui do meu brinquedo e do meu aparelho e do meu gostinho. Anda muito bom aqui do primeiro-ministro. Ele agora lá costupou de vinagre. Ai, Jesus! Ai, meu Deus, que

on met le feu, on chante, on danse, fait péter le drapeau. Toute une communauté dans le monde a crié Ronaldo. Eteo, Emeo, Enos, Evos, faites-nous rêver comme Guerrero, c'était au Stade de France. On a le cœur qui bat, on vit tout ça, on pense le vous. Et si jamais on fait, on sera toujours fiers de vous. Todos juntos, vamos la gritar. Eu só quero ver nossa equipe a marcar. Eu só quero ver Portugal a vencer. Eu só quero ver todo mundo apoiar. Eu só quero ver uma nação a mexer. Eu só quero ver todos com as mãos no ar. Eu só quero ver toda a gente a gritar. Todos juntos vamos lá gritar. Quoi faire jeudi 26 septembre prochain? Alors rendez-vous à partir de 19h au restaurant Patapin, avenue du Journal de Roulahorme. Pour une ambiance sous les couleurs du Portugal et animée par DJ Franky. Au menu Mourinho-Gavas de Rico Reira, plancha et musique gorgée de soleil. Alors à vos agendas, notez bien, c'est le jeudi 26 septembre à 19h. Venez passer un afterworld portugais au restaurant Patapin à Ormes. L'ambiance est garantie. Restaurante Patapin Orme organiza quinta-feira, 26 de setembro, a partir das 19h, o restaurante Patapin, avenue de General de Gaulle em Ormes. Um ambiente com as cores de Portugal e animado por nosso DJ Franky. O menu morangão de licor beirão, plancha e música de sol. Então já sabem, se não sabem o que fazer, quinta-feira, 26 de setembro, a partir das 19h, passem por lá. Esquecer, deixar e mudar, minha vida já não é igual. mais um novo trabalho de Tânia na Boa. No estilo música Carla Rundi, sexta-feira. Hoje vou sair com minhas amigas, eu vou provar. Essa curtição, esse batidão me faz delirar. Quando aumenta o som, elas ficam loucas para dançar. Ninguém vai dormir, ninguém vai descansar. Ninguém vai dormir, ninguém vai descansar. É fim de semana e tudo pode acontecer. No forró bodó ninguém para de se mexer. O baile está bom e vai ser melhor quando te deixar. Quero ir para tua casa quando a festa acabar. Quero ir para tua casa quando a festa acabar. É sexta-feira, é sexta-feira. Fim de semana chegou e vai ter brincadeira. É sexta-feira, é sexta-feira. Vai ser curtição e vai ser festa a noite inteira. É sexta-feira, é sexta-feira. Fim de semana chegou e vai ter brincadeira. É sexta-feira, é sexta-feira. Vai ser curtição e vai ser festa a noite inteira.

quero te levar a dançar. Só quero um, só quero tá, tá. Só quero um, com vontade de te beijar. Estou querendo amor, estou querendo cor, estou querendo mais, estou querendo ah, ah. Estou querendo amor, estou querendo dor, estou querendo cor, estou querendo ah, ah. Estou querendo amor, estou querendo cor, estou querendo mais, estou querendo ah, ah. Estou querendo amor, estou querendo dor, estou querendo cor, estou querendo ah, ah. Já vai começar nossa noite de loucura, de curtir o som que o DJ vai passar. Já estou a sentir este enorme desejo, o fogo caliente que me faz arrepiar. Só quero um, só quero tentar. Só quero um, quero te levar a dançar. Só quero um, só quero tentar. Só quero um, com vontade de te beijar. Estou querendo amor, estou querendo cor, estou querendo mais, estou querendo ah, ah. Estou querendo amor, estou querendo dor, estou querendo cor, estou querendo ah, ah. Estou querendo amor, estou querendo cor, estou querendo mais, estou querendo ah, ah. Estou querendo amor, estou querendo dor, querendo um colo, estou querendo ah, ah. Estou querendo amor, estou querendo um colo, estou querendo mais, estou querendo ah, ah. Estou querendo amor, estou querendo um toque, estou querendo um colo, estou querendo ah, ah. Estou querendo amor, estou querendo um copo, estou querendo mais, estou querendo ah, ah. Estou querendo amor, estou querendo um toque, estou querendo um colo, estou querendo ah, ah. Vamos lá fazer a festa com Cláudia Lopes. Champagne, roupa sexy também.

de mim recebe um enorme abraço para todos. Que o coração nos diz. E digo então até sexta-feira, não é? Então tchau, tchau, vamos deixar na companhia da RDP Internacional. Feliz. Mas tudo bem, tenho tempo. A vida 100%, não é? Então vou, tchau, tchau, tchau. Tchau, goodbye. Adeus, bye, bye, goodbye. Adeus, bye, bye. Tchau, goodbye. Adeus, bye, bye. Tchau, goodbye. Adeus, bye, bye. Tchau, goodbye. Adeus, bye, bye, goodbye. 96.2 La FM en couleur.